Sim, um porco pequeno. Por que mini pig? Não, é porque ele, digamos, ele tem uma limitação genética, né? Pelo tipo, eu pego também pelos cachorros. Tem algumas raças que não crescem muito devido à sua limitação genética para crescer, Mini pig é uma classe de porcos pequenos, que tem média de 20 centímetros de altura e 20 quilos, mas alguns chegam a 60. Os da China, principalmente. Vivem em média de 15 a 30 anos. Como eu já disse aqui, cruzamento de porcos de raças pequenas. Tem um estilo fofinho e a gente tem um mini pig brasileiro, que é o mini pig BR1. Eu vim descobrir. A história deles, né? Eles começaram com o cruzamento de raças chinesas, pequeno porte. Pequeno porte de 60 quilos, que era a média deles. E em 1949 nasceu um mini pig do Instituto Rommel, na Universidade de Minnesota. Como é a vida de um mini pig? Para você ter um mini pig em casa, primeiro tem que delimitar a área onde ele vai ficar. Porque como um porco, ele vai ter sempre o local dele de defecar e de comer. Então, não vai ter problema nenhum em relação a isso. Tanto que mini pig de porco é lindo. Não é assim. Um cobertor e uma caixa de areia. E essa caixa de areia. Ô professor, essa caixa de areia é para utilizar para fezes do animal? É porque quando ele estabelecer o local, é só você colocar a caixa lá ou pegar as fezes, a urina inicial e colocar dentro da caixa. Que aí sempre vai fazer no mesmo lugar. É a mesma para gatos, então se você tiver um gato, já pode aproveitar. Aí você vai falar que tem Não gato. pode não, porque gato é uma caixa e é outro. A alimentação é a mesma de um porco normal, um suíno normal, e nada de produtos industriais para humanos. O banho, como é que é o banho? Feito com shampoo neutro e água com temperatura amena, passando hidratante em dias frios, já no calor, passar protetor solar. Como vocês podem ver, o bicho tem que ser bem limpinho, tem que ser bem asseado. O suíno, por si só, quando ele fica muito exposto ao sol, ele acaba soltando uma pele por queimadura de sol mesmo. Isso principalmente as raças Landrace e Landwhite, que ficam muito exposto ao sol. Então, eu acredito que seja parecido com isso, né? E a questão do banho ali, não precisa temperatura de água amena, porque ele é um suíno assim como o outro grande é. Então, eu nunca lavei os animais com shampoo, mas como ele vai ser um pet, tudo É bem, isso, né? então. A melhor alimentação do que é pet. Se fosse uma Isso. tradução, a gente teria esse cuidado que tem. É isso. Então, tipo assim, não, se ele fosse viver solto ou alguma coisa assim, não precisaria de nada disso. Mas ele com a mão desse vai pra cima do sofá, né? Então, por isso que eles colocaram isso. O adestramento ainda é jovem. Se não adestrar ele vai ficar, pode te morder ou ter algum problema. Agora, se você adestrar, ele vai ser muito carinhoso. E até mais carinhoso e aprende mais rápido que um cachorro. E é mais inteligente que um cachorro. Agora, assim, quanto ao adestramento, começar desde a primeira semana de vida. Mas mesmo assim, ele vai morder. Assim como o gato, que mesmo adestrado te arranha, te morde, e o cachorro, dependendo da situação, também te morde, ele também pode morder, tá? Eu, no caso, se fosse um animal pet para criança, faria a mesma coisa que se faz em animal de produção, cortaria os dentes. Para não deixar o animal cheio de oito, nove dentes dentro da boca, né? Pontiagudo. Então, cortaria os dentes, já que aquilo não vai fazer diferença nenhuma para ele comer, tá? Porque o suíno, ele praticamente não usa o dente para comer. É pela bocada dele mesmo que ele engole, tá? Palato, Ele só pega e engole, assim, principalmente farelo. Agora, vacinação, eu creio, Luiz, o que sejam as mesmas. são mesmas. Então, são as mesmas. Aí tá faltando ali a pneumonia hidrótica, a parvovirose e rinite atrófica. Tá faltando essas três ali, tá? Que são obrigatórias também. E aí elas são de acordo com o peso do animal, né? Não existe variação, é um mini pig, é um porco, não, é pelo peso do animal. A dosagem, você vai olhar o peso do animal, vai pesar ele, para daí fazer a dosagem da vacina. todas elas vem escrito atrás. Tanto se ele é com 20 quilos de peso vivo, entendeu? Então ainda para você saber. Agora, quanto à alimentação, você vai falar ainda? Não, não sei. Alimentação. Aí a pessoa pergunta assim, ah, eu quero criar um menino para vender. Né? Que seria uma excelente opção, porque está bombando o menino. Se vende por 2, 3 mil reais. Todo mundo quer ter um pouco agora. É uma ótima se juntar vocês três, então um criador é sério, não estou brincando não. O do mundo pet ali já não tem mais, que eles vendiam já não tem mais. Ele estava 2.500. O que que ele come? O que que vocês acham que ele come? É a alimentação do suíno normal. Bom, a gente quer, né? É a alimentação do suíno normal. O suíno normal, ele é o quê? Carnívoro, herbívoro, onívoro? Onívoro. Onívoro. Isso significa que ele come... alimentos de origem animal e vegetal. Isso. Se ele come de tudo, ele come de tudo. Se eu der uma banana para o nipiri, ele vai comer? Vai. Se eu der uma folha da bananeira, ele vai comer? Vai. Vai. Se eu der resto de carne, pelanca, lá do açougue, que eu tirei do nipiri, ele vai comer? Vai. Vai. Mas se você der uma ração balanceada, ele também vai comer. Então, quem está trabalhando em casa com nipiri, quem tem um nipiri como pet, não vai ficar dando folha de bananeira, que o cara nem tem acesso a isso, mora em cidade. Não vai dar pelanca, ele quer dar o quê? Algo pronto, ele quer dar uma ração. Então, o que é a ração do porco? Qual que é a ração que a gente fornece a campo? Milho e soja, basicamente. E tem nela núcleo. No núcleo tem as vitaminas, os minerais, às vezes aminoácidos e algum aditivo, né? Pode ser alguma enzima, ou um promotor de crescimento, ou, no caso, algum antibiótico, alguma coisa assim. Então, essa é a ração que seria normalmente fornecida para o milho-pico, tá? A mesma ração que o suíno come. Só que poderia ser feito um ajuste, que eu acho necessário, que é para ele não engordar muito. Porque essa ração que a gente dá para o corpo, para a produção, é para engordar. É para ele ganhar músculo e gordura, peso, crescer rápido. Já o mini-pig ninguém quer que cresça, né? Então, como que a gente faz um controle de peso? É através do farelo de trigo. Isso a gente faz em matriz de gestação e para reprodutor. Então, 30 a 40% da ração do reprodutor na granja, que não pode engordar, porque ele vai montar nas matrizes, e nas matrizes gestantes, que não podem engordar muito rápido, senão atrapalha na hora do parto, o excesso de gordura, a gente coloca de 30 a 40% de farelo de trigo na ração. Então, em 100 kg de ração, 30 kg é farelo de trigo. Então, essa é uma forma de controlar o peso também do mini pig. Tirando um pouco do milho da ração e colocando farelo de trigo, porque tem muita fibra, dá uma sensação de enchimento rápido no estômago. E aí ele come menos, e como o farelo de trigo tem baixa energia metabolizável, ele não engorda muito. Então, mas vocês vão ver vídeo do mini pig comendo maçã, comendo banana, o que o dono quiser dar, só que aí ele vai ficar gordão. Tá? Quanto mais controlada a dieta, mais pequenininho ele permanece. O mini pig mais famoso que tem, que fica gravando vídeo, é o do pai do Minão, aquele cara do Facebook, que fica postando, ele tinha vários cachorros e tal, e aí ele resolveu comprar um mini-pig. Aí ele dá maçã, ele dá banana, ele dá de tudo. Só que o suíno dele era isso aqui, com um mês, e com 5 meses está esse aqui. Tem mais de 30 quilos. Tem mais de 30 quilos. Gigante, é maior do que os cachorros dele. Em termos de comprimento, não vai passar mais disso, porque a genética dele limita. Mas em termos de gordura, não existe genética para isso. A gordura sempre está acumulando mais. Ele limitou para músculo e para osso. E para tamanho de vísceras, essas coisas. Agora, para gordura, não se limita. Ele vai sempre engordar para o lado, se o cara continuar dando comida. Isso é igual um ser humano comum. Quanto mais ele comer, mais ele vai ganhando tecido gorduroso. Tá? Então, por isso que o chuveiro não para de crescer, mas também não para de dar comida. E uma das recomendações é que você tenha uma casa para o mini-pig poder andar e ter mais segurança. Passando. Na saúde humana, é semelhante com o homem morfologicamente e fisiologicamente. geneticamente, né, de uma forma geral. A genética, o DNA é muito parecido, é o mais parecido com o humano. O fenótipo, que é o que a gente vê, é o macaco mais parecido. Mas em termos de genética, DNA, é o suíno. É um modelo para avaliar o alcoolismo, diabetes, transplante de órgão, nutrição e entre outras coisas. Para quem não sabe, a tese de doutorado da professora Graça foi um transplante cardíaco de suíno para humano. Ela tem os corações aqui. E a gente tem uma empresa que é a RNP Pesquisa e Desenvolvimento, LTDA, que lançou o RNP PR1, é o único corpo para pesquisa 100% nacional. E o RNP em 30 anos tem mais de 5 mil trabalhos. Essa aqui é o logo do RNP, da nossa empresa de RNP. E tem gente que doa RNP, sabe? Doa? Doa. Faz doação. Qual que é a importância do... Você me permite falar? Qual que é a importância do mini pig para a nossa saúde humana? E quem que estão usando o mini pig? O que vocês acham? Eu falei, a genética é mais parecida com os humanos. E isso leva o ser humano a fazer o quê? Qualquer tipo de experimento, farmacêutico. Exatamente. Produção de insulina. Então, se tudo, produção de suína, suína dos últimos 20, 30 anos que era usada era suína, só modificado os últimos dois aminoácidos dela, tá? O resto era idêntico da insulina humana. Então, tudo da indústria farmacêutica e da indústria médica é feito com suína, não só mini pig, mas suínos grandes também. Então, eles testam quando eles querem se aproximar com eles fazem testes com os suínos. Por exemplo, eu acompanhei, tive a grande chance de ver um experimento sobre transplante cardíaco com tivissafena, que é para seres humanos, mas sendo feito em mini pig, tá? Mas existem várias coisas, por exemplo, transplante de fígado, remoção de pele, uso de pele, qualquer transplante de órgão, como ele falou, válvula cardíaca. A gente tem no grupo um menino, o Felipe, que ele está com a válvula cardíaca suína dentro do coração, batendo agora. Ele colocou uma válvula no coração que é de porco. Então, tudo o que está sendo feito em relação a xenotransplante, o que é xenotransplante? É transplante entre espécies diferentes. Então, tudo que está sendo feito nessa área está sendo feito com mini pig ou com suíno de tamanho normal. E por que está fazendo isso? Um, porque a genética é a mais parecida com os humanos. Eu falei fenótipo, o genótipo. E segundo, porque o tamanho dos órgãos é muito parecido com o humano adulto. Então, o mini pig adulto, que atingiu a fisiologia dele, o máximo da fisiologia, ele tem 70 quilos. Ele não passa muito disso, não. E um adulto humano tem em média quantos quilos? 70 quilos. Uma pessoa que está dentro do padrão, nem magra, nem obesa, né? Então, em torno de 70 quilos. O tamanho dos órgãos é igual, ou muito aproximado. E o formato, a localização também, tá? Eu tenho fotos de necrópsia de suíno. Vocês, se vocês não olharem os membros, a cabeça e tal aberto, vocês vão achar que é de um ser humano. É muito parecido. Intestino, pâncreas, tudo muito parecido, estômago, tudo mesmo. Então, por isso que a área médica viu essa oportunidade, tá? De estar fazendo essas pesquisas e de, por exemplo, futuramente, eu não sei se você estava aqui quando a gente falou de xenotransplante. Eu estava. De eliminar as filas de espera para transplante de órgãos, né? Aí, imagina, você está precisando de um fígado. Então, abre um suíno ali e coloca o fígado. Que não é aquele rebuliço todo de ficar esperando, não sei quantos anos, alguém morreu, a família vai autorizar. Não, estou precisando de um coração. Mata o suíno ali que a gente criou, coloca você. Isso não está muito longe de acontecer. Eles estão fazendo isso através de células embrionárias. Por quê? O que aconteceu? O órgão desse animal, por si só, estava gerando rejeição por ser de outra espécie. E aí eles pegam células-tronco, células embrionárias, colocam no DNA dele, vou lá no cromossomo, coloco na fita de DNA, para ele quando desenvolver isso, quando ele é um embriãozinho ainda, quando ele é um feto, para quando ele crescer, ele ter a genética humana. E vamos dizer, a gente colocou uma característica para fígado lá no DNA dele. Quando ele nascer, for adulto, o fígado dele vai ter características e DNA humano. Lembra que eu mostrei isso para vocês? E aí pode pegar isso direto e transplantar. Mas qual que é o problema disso? Células-tronco, células embrionárias, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de célula. Não vai ser específico para fígado, não vai ser específico. Então, e se diferenciar para pulmão? Pronto, ele vai ter um pulmão humano. Se diferenciar para coração? Ele vai ter um coração para o DNA humano. Mas e se diferenciar para cérebro? Já foi constatado, já encontraram células em pig mesmo, que foi feito esse teste, com células humanas cerebrais. Então ele deixaria de ser um corpo e passaria a ter um cérebro humano com consciência. Exatamente. Essa é a grande questão da pesquisa. Essa é a grande questão, a limitação da pesquisa é essa. De você estar ali matando um porco que teria consciência humana e que talvez não fosse mais um porco. Ele achasse que não é um porco, entendeu? E aí você estaria matando um ser humano para remoção de órgãos. Então, não, não é um ser humano aí. É um porco ainda. Então, o que que determina o corpo na genética? Se o cérebro dele for humano, ele vai achar que ele é humano, tudo bem que o corpo dele é de porco. Mas o grande entrave dessa pesquisa é essa, é de limitar para onde essas células vão se diferenciar, entendeu? Então, a partir do momento que eles conseguirem limitar isso, para que essa diferenciação seja apenas para o órgão que eles querem transplantar, aí é pronto. Mas, por enquanto, eles ainda não conseguiram chegar a esse resultado positivo, entendeu? Elas estão se diferenciando. Quer implantar células para desenvolver um fígado com características humanas, mas está se diferenciando em outros órgãos. E aí entra todas aquelas questões de ética de uso e experimentação animal. Eu acho que o que diferencia a consciência humana com a consciência de outros animais é o pensamento abstrato. Se colocar um pouco para resolver uma conta de matemática e ele conseguir resolver, tem consciência humana. Ó, eu queria falar um pouco mais do que de cachorro. Eu vi um vídeo semana passada de um porco que ele sabia diferenciar cada artista. A pesquisa era as fotos, a mulher tinha treinado ele com algumas fotos e eles misturavam várias fotos de atores parecidos. E ele sabia exatamente qual que era. Ele ia lá naquele, entendeu, específico. Então é um animal extremamente inteligente, mas isso não significa que ele tem características humanas. Ele só é inteligente. Agora, se você comprovar que tem DNA humano no cérebro, aí fica mais complicado. Questão de ética fica muito complicado. É como se você estivesse gerando seres humanos para roubar os órgãos dele. Entendeu? Mas é isso. Mas a pesquisa é isso, né, Luiz? A pesquisa, ela vai descobrindo caminhos que ela possa criar. Se não deu certo com uma, ela volta e vai para outra. Eles só precisam descobrir como fazer com que essas células troncas, essas células embrionárias, não se diferenciem em células cerebrais. Entendeu? Isso não vai ser difícil de descobrir. Eles já estão fazendo isso já. É o comportamento, né? Os pigs têm os 10 animais mais inteligentes do mundo. Seu adestramento é muito mais fácil e seu comportamento é definido pelo dono, que nem o cachorro. Né? Se o dono for doido, o cachorro também vai ser doido. Eu vejo isso com minha tia, né? Tem um cachorro e morde todo mundo. Que é que nem ela. Ela morde todo mundo? É. Os costumes devem ser atribuídos desde os filhotes. E ele é muito mais afetuoso, então se apega com facilidade. São não companheiros enquanto os cachorros. Então vamos lá, quanto ao comportamento. Lembrando, ele não deixou de ser um porco, né? Ele é um porco. Mas eu já tive a oportunidade de criar dois, mas não era mini pig, era de animal grande. Só que quando eles nasceram refugo, muito pequenininho, geralmente se mata na granja. E eu fiquei com pena e criei com um chuquinha, mamadeira. Então, desde meio quilo, eu fui criando com mamadeira e leite de vaca. Eu só colocava óleo no leite de vaca para dar uma engrossada, porque o leite da porca é muito gorduroso. E aí eu fui criando ele assim, por várias semanas. Aí com 4, 5 semanas, já começa a dar ração comum. Milho, soja, ali umas coisas que ele já vai comendo. Você pode colocar um pouquinho de leite em pó nessa ração, porque ele come melhor também. E aí, depois eu dei ele para uma menina, os dois, era o macho e a fêmea. Ela criou como se fosse cachorro. Ele sentava no sofá, com parela para ver TV. Ele tinha um cantinho no quintal onde ele fazia as necessidades dele somente lá, a mãe dela recolhia lá. Eles levavam ele para a praia, para casa de praia, igualzinho um cachorro. Tá? Não era agressivo com a família. Não era. E eu tinha cortado o dente deles também, no primeiro dia de vida, com a Itati. Só que o que aconteceu? Por não ser um mini pig, ele cresceu. Ele ficou com 200 quilos. Um bichão desse tamanho. Que aí não dava nem para andar no carro mais. Não dava para levar para praia, porque as pessoas tinham medo. Dava para sentar no sofá, porque o negócio pisava, ocupava o sofá todo. Então, assim, é bom para ser um animal pet? É, mas do tamanho adequado. Né? Pegar esse de granja que a gente cria para posição para carne e criar como pet, fica muito legal. Eu não sei se vocês já viram, mas o suíno, na grande animação de sexta-feira, tinha suíno de 500 quilos. Né? Mas era um monstro. Todo mundo ficou assim, não, vou colocar uma cela e andar com as suas cavalas. Porque era um monstro mesmo, em altura e em largura, em estrutura óssea, e imagina um bicho desse dedicado. E olha o tamanho da presa do dente dele. Nossa. Então, ele é dócil, é, mas todo animal, se passar por um momento de estresse ou algo que o estresse, esquece do dono e deixa de ser dócil, tá? Minha gata que me diga, né? Toda vez que eu vou dar banho nela, ela me arranha toda. Então, quer dizer, ela é domesticada? É, mas tem um momento de estresse do animal. Então, aquele dentão dele ali, que é o dente permanente que nasceu, aquele que nós cortamos não são permanentes. Mas com 2, 3 anos de vida, ele já vai ter os dentes permanentes, que você não consegue cortar. São presas, que ficam do lado de fora da boca, assim, desse tamanho. Aquilo rasga a pele da gente. Eu tenho uma amiga no Rio de Janeiro que foi tratar um reprodutor, ele rasgou a coxa dela inteirinha, assim. Só numa virada que ele deu, o dente rasgou ela todinha, assim. Então, tem que comprar o animal pet, se for criado de casa. Se for criar com quintal, ele dá pra ter um pouco de produção. Mas mesmo assim, eu recomendo cortar o dente. Tá? O bacon é mais cheiroso, gostoso. É porque quando tava lendo, tava falando que tipo, tem substâncias voláteis que dão essa sensação. Só que não vi o resto. Então, por ser um animal pequeno, de pequeno porte, ele tem entremeado de gordura, né? Tem mais gordura. Então, isso é a mesma coisa que fosse um pouquinho baia de roça, aquele bialzinho lá da roça. A carne é mais saborosa, o cheiro é melhor, tem mais gordura. Que geneticamente, o que a empresa suinícola fez? Foi passando vários anos selecionando músculo, carne e tirando espessura de tocinho. E isso faz o que com a carne? A carne sem gordura fica como? Seca, né? Sem sabor, né? Quem já comeu pernil não, lombo suíno sabe. O lombo suíno é seco, ele é duro, ele é sem graça. Agora, se você pegar o bacon, que é a barriga do porco, que é onde tem gordura, é uma delícia. Se você pegar o pernil, que tem uma parte de gordura, é uma delícia. Se você pegar a papada, tem bastante gordura, é maravilhoso. Mas se você pegar o filé mignon, que não tem gordura nenhuma, é muito macio, porque é filé mignon, mas não tem sabor de gordura, aquele saborzinho gostoso que o bacon tem da gordura, tá? Então, por isso que ele é mais saboroso, é por causa da gordura. Agora, os compostos voláteis são, são exatamente os ácidos graxos, a gordura. Por que eles são voláteis? Porque tipo, as ligações intermoleculares entre as moléculas de ácidos graxos são fracas, entendeu? Então elas se dispersam mais facilmente para... São de cadeia curta, né? Os ácidos graxos voláteis de cadeia curta. E as ligações intermoleculares, van der Waals, né, são muito frágeis, então essas moléculas se desprendem muito facilmente, por isso que eles são voláteis. Por isso quando tá fritando um bacon, fica todo mundo pra morrer. Aqui a gente tem umas pesquisas. Falta muito big, né? Um big brasileiro com modelo de animais de grande para uso básico de pesquisas. Engenharia de tecidos células-troncos. A diferença são em vidro de células, certo? E da USP, né? Da de São Paulo. Então eles estão trabalhando com células-tronco, tá vendo? Olha lá, diferenciação de células estaminais, mesenquimais, derivadas da medula óssea. Então eles pegam essas células que ainda não tem uma definição do que elas vão ser, ainda, e elas vão se diferenciar. Então eles pegam isso e colocam no DNA do suíno, na característica, na fita do DNA lá onde diz característica de fígado, eles vão lá e implantam essa característica lá. E aí o suíno, que é feto, o embrião, quando ele se desenvolve com aquele órgão com a característica que eles modificaram no DNA. Então isso é meio que um pouco transgênico, entendeu? Que é a mesma coisa que um milho transgênico, uma soja transgênica. Quando você pega um fragmento de DNA e altera lá no DNA do indivíduo que você está tentando modificar. Então, a gente pode chamar de pouco transgênico, que é o que eles estão querendo para o xenotransplante. Avaliação de novo implante dentário, um estudo comparativo biomecânico e histológico um pouco no peito, saber se utilizava a dente. Utiliza para quase tudo. Eu vou passar no grupo para vocês no PDF do capítulo de livro que eu publiquei, que é sobre xenotransplante. Se você olhar as coisas que estão lá, você não acredita que tudo vem do suíno já, sabe? Os hospitais mais desenvolvidos utilizam tudo, quase tudo mesmo. Ilhotas, no pâncreas, no fígado, várias substâncias, tá? Heparina, anticoagulante, a pele para pessoas queimadas, tudo que você imaginar é utilizado. E comparação de efeitos de vários agentes de descamação química em um modelo de corpo. Aí eu acho que dá para a indústria cosmética, não? Isso daí é para testar produto na pele. Se no suíno não fizer mal, não vai fazer mal no ser humano. Eles estavam testando peeling. Não tem peeling que as mulheres fazem para soltar a pele para debaixo ficar branquinha, renovado, sem mancha, renovada? Eles estavam fazendo peeling no corpo para ver se poderia usar em seres humanos. E no final eu li esse trabalho, eu achei tão interessante por ali. E aí eles descobrem que os dois ácidos que eles estão querendo usar foram compatíveis e podem ser usados em humanos. Deram um bom resultado. Os dois ácidos que eles estavam testando. Muito legal. Assim, legal pra gente. Sim, dá um pouco ruim. Mas, Aloysio, eu entro naquela questão. Se a raça humana quer um agente químico para descalmar o outro, vai testar em quem? Não testa. Que aí é cosmético. E aí, não tem como usar. Se um dia você tiver filho, você quer um shampoo que não arrega os olhos. Ótimo. Como é que você vai saber que não há de olho? Fazendo que nem antigamente, não com shampoo. Não tem como. Todo mundo quer comprar um shampoo pro filho que não arda o olho. Mas como é que sabe que não arde o olho? De onde veio essa pesquisa? Pode não. Não vai pegar seres humanos e joga shampoo e vão ver se arde seu olho. É feito com animal. Mas você não podia fazer isso com o povo que tá na cadeia. Tipo, predador, assassino, faz isso. Direitos humanos não permitem. Ah, mas aí já não é mais humano. O povo já é mais humano do que esse pessoal. Direitos humanos não permitem. Não é? Não, o povo ainda continua sendo um animal. De acordo com a legislação legislação, de acordo com a legislação, nesse ano, o animal deixou de ser uma coisa. Ele era considerado uma coisa. Agora ele já é um ser com sentimento. Mas ele continua sendo animal. Ele ainda não se tornou um ser humano. Ainda. Mas a legislação mudou, já é muito. Então é isso, gente. Obrigado. Gostamos. Vocês têm qualquer dúvida de mim, filho? Ou qualquer coisa? Em relação à reprodução, não é uma limitação, porque assim, os cães e o prato separado são limitação, né? O mini-pig teve alguma limitação? Eu nunca criei mini-pig para dizer que tem limitação. Agora eu sei que a empresa genética não fornece animais que se reproduzem, tá? Porque é o lucro deles, é aquela genética ali. Se os animais se reproduzissem facilmente, a empresa faz dinheiro, entendeu? Então, quando você compra dessa empresa brasileira, custa R$1.200. Sei que a universidade lá comprou para pesquisa que eu te falei de Ponte de Safena. E eles pareciam, não tem aquele Hakuna Matata, o Timão e o Pumba? Não tem aquele porquinho, que é o javali, no caso? São muito parecidos com ele. Só que eles são desse tamanhozinhos mesmo. Tá? Mas nunca vi se reproduzir. Eu fiquei com aqueles animais lá cuidando deles uns 2 anos. Nunca vi eles se reproduzir. Tinha macho e fêmea no lote. Agora eu sei de um aluno, que é o Alisson, né? Que fez a cesárea semana passada, de um mini-pig. Tinha 2 filhotes, 2 leitões. Eu tenho até a foto aqui no celular pra mostrar. Mostrar o tamanho da mini-pig, né? Você sabe quem é o Alisson? Eu vi alguns comentários do grupo, mas não. Assim, ela não estava muito grande, mas se for considerar o tamanho de porco, pronto, essa era né, a porca que ele teria cesado. E ela só estava com 2 leitões. Ela aparenta ter uns 70. Você tem que considerar que na gestação é o que ela mais importa, né? Então, provavelmente, sem a placenta, sem inchaço, sem gordura que ela acumulou, ela deve ter uns 50 quilos. Tá? Agora, qual foi o problema desse aí? Por que fez cesárea? Porque os animais não nasceram. Por que os animais não nasceram? Eu acredito que o tamanho do leitão era muito grande para ela. Então, provavelmente usaram a genética de um pouco que não era muito grande, tá? E ela não teve contração. Porque eles não são animais de produção, né? É como, pensa naquele cachorro, é do dog, né? Pronto. Que foram criados especificamente, né? O dog mesmo foi, né? Selecionado a genética para ser o que ele é. Então, eles não têm aptidão reprodutiva, né? Tem que fazer cesárea, essas coisas. Mas tá aí, né? Os animais estão vivos, ela tá viva, os leitões estão vivos. Por enquanto. Mas eu posso procurar saber. Mas a empresa geralmente não fornece sinal como genética para reprodução. Se ela fizer isso, eu não perde dinheiro. Então, será que essa empresa faz o quê? Faz a castração como faz um pouco normal, os primeiros cuidados, é? Eu creio que eles já vendem castrado. Castração. Eu creio que eles vendem castrado. Tanto a fêmea quanto o macho. Mas isso não impede você de conseguir animal sem estar castrado, né? Agora também não vai ser um animal que vai te dar 15 leitões. 18 igual um animal de reprodução. Porque isso é um animal pet. Ele não foi melhorado para isso, né? Ele foi melhorado para quê? O que selecionou na característica dele? Tamanho, ser pequeno. Já o de produção, selecionaram várias coisas, de carcaça, mas também selecionaram o número de leitão do nascimento. Por isso que tem animal que pare 25, e já me parei 32, uma muito leiteirada. Normalmente pare 15, 18, tá? De large white e lambrasca, falando de animais de cor genética. Um animal desse não foi selecionado para isso. coisa, né? Se você for trabalhar com isso, pensar que um animal desse está sendo comercializado por R$2.500, um animal super fácil de criar, por causa do sol. Opa, vamos lá. Certo. Bom, Luiz, você desligou? Então, inicialmente a alimentação seria a reprodução, né? Sim, mas eu acho que se você comprar ele sem ser castrado, deixa de ser um limitante. Tá?